até mais do que eu podia. Me entreguei mais do que eu devia. Mas tinha outro cara nessa relação. Quando perguntava, não admitia. O que você fez foi bigamia. E nunca sequer me pediu perdão. O que você fez foi maldade. Me apaixonei de verdade. Mas você me usou, me deu seu amor só pela metade. Não vem com essa história que eu perdi você. Que ao terminar vou me arrepender. Que vou sentir falta da sua boca. Cê tá é louca. Nem vem me dizer que eu vou te procurar. Que eu vou sofrer pra te reconquistar. Que a minha atitude está sendo escrota. Me conta outra. Tarcísio Sax Show. Chora no sax. O que você fez foi maldade. Me apaixonei de verdade. Mas você me usou. Me deu seu amor só pela metade. Não vem com essa história que eu perdi você. Que ao terminar vou me arrepender. Que vou sentir falta da sua boca. Cê tá é louca. Nem vem me dizer que eu vou te procurar. Que eu vou sofrer pra te reconquistar. Que a minha atitude está sendo escrota. Me conta outra. Não vem com essa história que eu perdi você. Que vou sentir falta da sua boca. Cê tá louca. Nem vem me dizer. Eu vou te procurar. Que eu vou sofrer pra te reconquistar. Minha atitude está sendo escrota. Me conta outra. Me conta outra.